no comprimento, 2 na largura, 5 mm, qualquer pedra bate e fura. É sim, é brasilite, as paredes é madeirite. O barraco é humilde, mas dignidade existe. Vem, pode chegar, senta aí, fica à vontade. Pro café não tem xícara, é copo de mastomate. Se quiser, tem cigarro, tal isqueiro, posso acender. Só não repara a marca, é melhor ter que não ter. Não tenho nada a oferecer, mas agradeço a visita. Nunca imaginei que ia receber um jornalista. Jornalista ainda não sou, ano que vem eu quero ser. E você vai me ajudar a concluir meu TCC. O objeto de estudo são as mães de detento. Sua vida aqui fora, sua visão do que é lá dentro. Oh, peraí moço, vê direito qual que é. Tô com filho em Bernardes e o marido em Avaré. Barraca é pequeno, vive eu e o sofrimento. Pois além de ser mãe, eu sou esposa de detento. Problema não vai dar, mas vai mexer com a sua dor. Se a senhora autorizar, eu tô ligando o gravador. E nessa estrada eu vou. Sonhos, ilusões. O amor já não me vê. Me perco entre canções. Me encontra nas canções. Sem crise, sem terror, pode ligar seu gravador. Companheiro é o sofrimento, mas o alimento é a dor. Quer saber minha rotina? Prepara sua retina. Abre os ouvidos que eu vou abrir a cortina. É, meia-noite a carruagem vira abóbora. Adormece Cinderela e o sonho vira pólvora. Favela não tem fada, aqui a vida é foda. 48 horas e uma cadeira de rodas. É fuga, fita, marido paraplégico. A saída, faxina, comida, remédio. Eu sustentava o barraco, ele morria de tédio. 7 anos atrás era uísque energético. A vida é tempestade, às vezes bonança. O fruto do amor é sua ponta de esperança. Escola, burquinha, pipa, bola. Ver o filho crescer é viver pra ele agora. De repente um truta dele, um tal de Zé Vicente, resgatado num comboio na região de Prudente. Descobriu nosso endereço, tem gente aí fora. Foi ideia a noite inteira, uísque pó até umas horas. E nessa estrada eu vou. Sonhos, ilusões. O amor já não me vê. Me perco entre canções. E nessa estrada eu vou. Sonhos, ilusões. Me encontra nas canções. Naquela visita, 1 quilo de cocaína. Uma semana depois, toda noite tinha fila. De carro, de moto e eu quase louca. Não podia evitar, minha casa virou boca. Alguns anos depois, eu no varal pegando roupa. Polícia, normal, é mensal, acerto da boca. Dessa vez sem acerto, um tal Cabo Josi, todo mundo no chão. É flagrante, artigo 12, a herança do pai, o destino do filho. 15 anos de idade, a boca é do menino. Cresceu, prosperou, ficou famoso, cê sabe. Aniversário de 20, comemorou em Bernardes. Horas de busão, cê vê meu sacrifício. Madrugada gelada, eu na calçada feito lixo. Me lembro do primeiro bolinho do meu filho. Barraco lotado, parabéns, primeiro aninho. A foto tá no armário, na mente, no coração. Engatinhou, depois andou, eu segurando pela mão. Lembranças trazem lágrimas, gotas de paixão. O bolo na bancada esfaqueia o meu coração. E nessa estrada eu vou. Sonhos, ilusões. O amor já não me vê. Me perco entre canções. E nessa estrada eu vou. Sonhos. corações. É, lá aeroporto é diferente, não esfaquei o bolo. Lá é raio-x, detector de metal, privilégio pra rico. Humilhar o pobre é coisa normal. É isso, meu filho, isso reflete a tal luta de classe. Agora vai, divulga tudo lá na sua linda faculdade. E nessa estrada eu vou, sonhos, ilusões. Quando o amor compor, me encontra nas canções.